A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Alô, você sintonizado com a gente nas ondas da Voz da Rússia. Está no ar mais uma edição do programa que é sensação no mundo das ondas curtas e que está conquistando a internet e a FM. Onda DX, um veículo da interação do ouvinte com o mundo do rádio da Rússia com os países de língua portuguesa. Edição e apresentação deste amigo de vocês, Jonas Bernardino. Direto dos estúdios da Voz da Rússia na rua Piatnitskaya. Cartas dos ouvintes, participação especial, música e informações do rádio na Rússia e no mundo. Fique sintonizado. Estamos na Onda DX. Cartas dos ouvintes. E lembramos ainda os nossos ouvintes que têm enviado a sua correspondência pelos endereços eletrônicos. Nosso abraço e agradecimento ao ouvinte Ivandro Neves de Martinópolis, São Paulo, ao Carmon Olívio Canuto de Oliveira, Carlos Antônio de Araújo em Natal, Rio Grande do Norte, Ricardo Brandes Ramon Aragão. Também o nosso agradecimento e nosso abraço ao Reginaldo Pontes, Márcio Martins Pontes, de Registro, São Paulo. Obrigado pelo seu informe. E também Jorge Juan Rodrigues Gandia, de Alcoy, Alicante, na Espanha. Estamos aguardando pela sua correspondência no Onda DX. Por isso, escreva. Escreva para Onda DX, arroba yahoo.com e letters, arroba ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. A partir de agora, uma colaboração da Associação DX do Brasil. Está no ar, segmento DX. Acompanhe agora a segunda e última parte da reportagem sobre os 90 anos do rádio no Brasil. O professor Marcelo Abud era apenas um bebê quando começou a gostar de rádio. Conta minha mãe que ela colocava no berço um rádio de pilha em programas populares de AM para que eu acreditasse que aquelas vozes eram pessoas em torno do berço e que com esse recurso eu ficava muito tranquilo, achando que estava amparado por toda a família. E ela conseguia dar conta de todas as tribulações do lar e ainda da minha irmã com 2 anos. Hoje, aos 41 anos de idade, Marcelo dá aula para o curso de Rádio TV da FAAP em São Paulo e faz para nós uma retrospectiva dos 90 anos de transmissões no Brasil. A primeira década do rádio, né, entre 22 e 32, havia poucos recursos, os equipamentos eram caros e basicamente ficava restrito a pouquíssimas pessoas da alta sociedade, principalmente cientistas. A primeira transmissão foi no dia 7 de setembro de 1922. Na década seguinte, o rádio passou a contar com verba publicitária e se tornou propagador da cultura. O rádio começa a executar cantores de música popular brasileira e todos cantando ao vivo nas emissoras. Essa música popular brasileira do Noel Rosa, Almirante, Carmen Miranda. Surgiram estrelas do entretenimento como Chacrinha. O rádio realmente teve muito significado na minha vida. A década de 40 foi marcada pelo Repórter Esso, as principais notícias do Brasil e do mundo. O Partido Comunista do Brasil é colocado fora da lei. O Brasil rompe relações com a União Soviética. Até então, a publicidade era atrelada à programação. Em 50, as emissoras começaram a trabalhar com esquema de blocos comerciais, como conta o professor Marcelo Abud. Meia hora de conteúdo de programa e um bloco comercial. Café Seleto tem sabor delicioso. Abro a torneira, de repente a gente sente duchas, corona, um banho de alegria no mundo de água quente. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal e sede que dá. Pipoca e guaraná. Isso também em função da própria televisão. E com a chegada da TV, o rádio se reinventou. As apresentações de músicos ao vivo foram substituídas por LPs. E em meados dos anos 60, já com o rádio portátil, aquele que invadia até os carros, surgiu o estilo jovem. Pensando nisso, o Assis Chateaubriand vai usar a Rádio Mineira de Belo Horizonte como piloto para fazer uma rádio jovem tocando música durante o tempo todo. O radiojornalismo também mudou. Se tornou um canal de comunicação principalmente voltado para a prestação de serviços, com dicas sobre trânsito. Decolamos do Campo de Marte, já estamos sobrevoando a Marginal Tietê. Nossa observação é que o trânsito é mais carregado no sentido Penha-Lapa. E ouvintes viraram repórteres. Ouvinte repórter, quando surge a onda do celular, Eldorado tinha o privilégio de ter ouvintes selecionados, né, digamos assim, de uma classe privilegiada, que já tinha mais acesso ao celular. Então, num certo dia caótico em São Paulo, foi uma ideia da Eldorado convocar os ouvintes para noticiar o que estava acontecendo em termos de trânsito, tudo. Eu estou aqui na Imigrantes, mais ou menos no quilômetro 50, e está parado novamente aqui. Nesse momento, eu estou andando a 30 km por hora aqui. Para quem estava parado, a coisa começa a melhorar um pouco. Já no século 21, mais um veículo se tornaria ameaça à internet. E outra vez o rádio se adaptou na análise de Marcelo Abud. Que antes era local, hoje é mundial, em qualquer parte do planeta. Um brasileiro pode estar em qualquer ponto e ouvir a sua língua, as notícias da sua cidade, enfim. 90 anos de história, 4.600 emissoras espalhadas pelo território nacional. Para o presidente da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, Daniel Slaviero, o rádio nunca morrerá. Vários profetas já propagandearam o fim do rádio, com a chegada da televisão, da internet e a banda larga. Mas o rádio em si, seu DNA, que é o conteúdo, não vai morrer nunca. Porque as emissoras de rádio têm no seu principal marca a sua credibilidade. E para o professor Marcelo Abud, apaixonado pelo rádio desde o berço... Hoje me considero realizado por compartilhar um pouco dessa experiência. Trabalhei com locução, trabalhei em rádio, hoje trabalho com podcast também. Mas enfim, me considero realizado por compartilhar um pouco dessa experiência e dessa paixão com os alunos, e então tudo isso é muito gratificante para mim. Com a colaboração de Edgar Gonçalves, Camila Tulinski, Rádio Estadão e ESPN. Você acaba de acompanhar o segmento DX, uma colaboração da Associação DX do Brasil. Cartas dos ouvintes. Temos em mãos o informe que segue do Alex Robert Braz de Oliveira de Duas Estradas, na Paraíba. O Alex usa o receptor Texum DR920, antena vertical de 7 metros, das 22 às 22h20 UTC, na frequência de 12.060 kHz, 25 metros. Ele registra o SIMPO 545544. E não podemos deixar de registrar os informes que recebemos com frequência do querido e assíduo ouvinte, o José Moacir Porteira de Melo, que mora em Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. Com receptor Motoglobe portátil 16 bandas e antena telescópica, o José Moacir registra o SIMPO 34333 na frequência de 12.060 kHz, das 23h30 às 23h58 UTC. E temos um informe do Justino Adriano Farias da Silva, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, usando receptor Filco Transglobo e antena telescópica de 1 metro, ele registra na frequência de 12.155 kHz, das 3h17 às 3h35 UTC, o SIMPO 5444. E por último, em nossa programação de hoje, registramos os informes QSL e as cartas e cartões do assíduo ouvinte e dexista, o José Gomes de Faria, que mora em Contagem, no estado de Minas Gerais. Com receptor de 9 bandas, o José está sintonizado das 0 a 1 hora UTC e registra o 533333. Muito obrigado aos nossos DXistas, sempre sintonizados e contribuindo com a nossa programação. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Um forte 73 e até o próximo encontro.